DJ. DJ Boy. DJ Boy. Agora. Agora. Agora. Agora. É com ele. DJ. DJ Boy. DJ Boy. Arrebenta, garoto. E aí, São Joaquim? É o nosso lendário chegando na Marambaia, detonando pra você assim, ó. Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. Já tô na área. É o garoto Didi. O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. O mais louco e lindo romance. Meu parceiro Alexandre da Marambaia. Os passageiros, a Lomberg e Belzinha. E a galera. Você brincou com os meus sentimentos. Justo eu que só queria te amar. Pra sempre amar. E aí, o Marambaia? Você me perdeu. Não deu valor em mim. No meu amor. Parceiro DJ Juan Consagrado, é parceiro do DJ Boy, tá na área. Meu irmão Alan também já ao lado. Olha a Búfala, a Cristelle também. Alô Paulinha, alô Marjorie. As meninas lendárias estão na área. Equipe de Luzão. Lembro que você me falava que era amor para sempre. E eu acreditei em você. As Panteras estão no circuito também. Sinceramente, meu coração não. Meu parceiro Strick. Que um dia você me dissesse adeus. Lendário. Você brincou com os meus sentimentos. Justo eu que só queria te amar. Meu parceiro Ricardinho Ostentação. Eu sempre amar. E você? Você me. Boy. No meu amor, não vou mais chorar. Não vale a pena ter você. Um abraço, meu parceiro Romário. Ele e toda a galera estão aqui no lendário. Valeu! Vai dançando 3, 2, 3. frente, o ano detonando. DJ Juan da Amarelo Vai também tá na área. Um abraço do garoto Didio. Essa menina que está ao meu lado não para de olhar pra mim. Ela está me filmando. Eu acho que ela está afim. Vai detonando, vai! Fala de amor, sei que ela vai se amarrar. Tem um cara simples como o meu, ela com certeza vai se ligar. Já temos CD ao vivo da primeira parte com o DJ Jairinho, aí com o meu parceiro Jacaré, aí no Salão Mori Strick. Pelo jeito do seu gingado, ela gosta de pagode e baiana. Deve estar percebendo que eu gosto de brega funk e lambada. Olha o meu parceiro pé de pano. Meu amor, venha pra cá, deixa de bombagem. Não sou DJ, sou carregador de aparelhagem. É o garoto Didio. Meu amor, venha pra cá, deixa de bombagem. Não sou DJ, sou carregador. E a guitarrinha, a guitarrinha, a guitarrinha vai. Bora começar a brincar, bora começar a brincar assim, ó. E a batida vai. Vai detonando no lendário, detonando no lendário, vai detonando lá no São Joaquim. Rubi! A menina da janela fica sempre a me olhar. Eu quero falar com ela, eu preciso. E o meu amor? O meu amor, dá meu carinho pra ela. O meu calor, vou dar todinho pra ela. Meu parceiro João, o rei da laranja tá na área. E a Santera? É só dela, só pra ela, só pra ela. É só dela, é só dela. A menina da janela fica sempre a me olhar. Alexandre da Marambaia. Eu quero falar com ela, eu preciso me entregar. DJ Leite Lorde, o Gato Negro, olha os passageiros, toda a galera do Lorde Som. Dá meu carinho pra ela. E o anjinho, hein? O meu calor, vou dar todinho pra ela. Só pra ela, só pra ela. É só dela, é só dela. Yeah! Só pra ela, só pra ela. É só dela. Vai detonando, é só dela. Alô, Didio Boy, faz essa galera recordar. Vai recordando, recordando o lendário. Detona, Didio Boy. E a galera vai viajando. Eu tinha que adorava jerecar. Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas. Ela só no jerecar. E era de dia, era de tarde, era de noite. Essa menina só queria jerecar. E não me deixava mais dormir. Ficava em cima de mim. Só queria jerecar. Vai, vai, vai, vai. E vai, vem. Meu parceiro Cecínio. Vai, ele e o Alan estão na área. Vem, e vai. Oh,

Eu fiz uma fogueirinha esperando o meu amor. Boy. Tomou conta do terreiro, o barro se esquentou. É madrugada, já chegou quem eu queria. Foi a darivada, sorte da beleza que do dia. Pra lá eu vou cantar de alegria. Quem espera sempre alcança, meu amor já me dizia. E aí? Me arraiou, rastro na areia. Nosso presidente Evaldo já tá na área também. Meu parceiro Berg, o arqueiro. Olha a Belzinha aqui ao lado. Equipe Slowzão. Meu amigo Adriano do Rubim de Paragominas também. Essa galera curtindo o lendário. Esquentando essa galera assim. É o lendário. É o lendário. É o garoto Didio. No verde novo, verde louco, verde mar. Na alegria do bumbá, meu boi bumbá. Na alegoria viva do maracatu. O povo canta, o povo dança. Alavante, alavanto. É semideus, é seminu. Viva a magia, viva do maracatu. É semideus, é seminu. Viva a magia, viva do maracatu. Estrela candente cai do céu. Estrela candente é claro véu. Abelha rainha faz o mel. A noite é dona lua, clareia o bordel. Vaga vagueia, vagabundo, vagalume. Sara sereia, assim na cena de ciúme. É madrugada, é pé na estrada. É passaredo, é passarada. É muito pouco, é quase nada. É o retirante, é vivendo a rebolada. Olha o Drigueirinho! Alexandre da Marambaia, Netinha! Tempestade! E os passageiros, olha o Norte Sul! Meu destino está escrito, está traçado na palma da minha mão. Nosso parceiro Thiago Cereja. Olha o Blade da Acabou o Sossego. O meu destino está escrito, está traçado na palma da minha mão. Estamos ao vivo no Facebook. Olha aí como tá lotado São Joaquim. É a era lendária que começou. E a saudade vai rolando! Lendário. Eu conheci na Espanha, na Copa do Mundo, uma espanhola que não esqueço um segundo. Olhei pra ela e sorri. Ela me olhou e sorriu. E disse que também ia torcer pro Brasil. Lendário. Em meio a tantas pessoas no estádio lotado, eu fui ficando por ela tão apaixonado. Olha o gol! E enquanto o Didio fez o gol pra nossa seleção, ela também goleou o meu coração. Poderoso Rubi. Nosso sonho morreu. Chorando ela me beijou. Olha o meu parceiro Nenê também. Tá curtindo o lendário. E embora. Chorando. Tão distante aquele amor. Fui deixando. Olha a Sargenta Maria também, tá no lendário. A Búfala ali ao lado, alô Cristere, meu irmão Alan, a S-Tu. O som das estrelas, seja uma estrela, siga essa estrela. O som mais claro da Amazônia. Em meio a tantas pessoas. pessoas no estádio lotado. E a garçonete Adriane. Eu fui ficando por ela tão apaixonado. E enquanto o Zico fez um gol pra nossa seleção, ela também goleou o meu coração. E quando o jogo acabou, o nosso sonho morreu. Chorando ela me beijou e desapareceu. Vai recordando, recordando no lendário. Um abraço pra Val, dos loucos pela nave de Paragominas, está na área. Por carinho, oh, oh, carente de amor, é como eu estou. Venha me fazer pilu-pilu, por favor. Quebra esse gelo, aristocrata. Tira essa aqui ao lado. Alô, tio Eric, bora detonando. Miau, miau, miau, miau, não atrapalhe agora. Miau, miau, miau, miau, gato está morando em meu quintal. DJ Boy, herdando o dom do mestre e seguindo o legado da família Rubi. Alô, garçom Wagner, aqui com as Panteras. Encheu de gama, só um pouquinho. Meu parceiro Strick. Sou um gato louco por carinho, oh, oh, carente de amor, é como eu estou. Venha me fazer bilu-bilu, por favor. Um abraço, nosso grande parceiro Ricardo, lá do Depósito VIP, ele, a Dani, a Sara, ao lado do nosso grande parceiro Bicolor. Se a cama quebrar, pode gritar. E aí, Evaldo? Miau, miau, miau, miau, não atrapalhe agora. Miau, miau, miau, miau, gatos namorando. Vem dançar, vem fazer a pedra do Rubi sempre poderoso. Vai recordando, vai! Primeiro dia sem você, fiquei muito bem. Liberdade sem você. Segundo dia sem você, saí com alguém. Tudo certo sem você. Ninguém pra controlar, a hora que cheguei, ninguém a perguntar com quem eu... Lendário. E no terceiro dia, meus amigos, eu procurei, nem lembrava de você. No quarto dia sem você, o que eu aprontei? Nem eu mesmo acreditei. Minha vida eu quero viver, não preciso nunca mais de você. Mas depois de uma semana, quase morro de saudade. Poderoso Rubi. Uou, uou, não fico nenhum dia mais aqui sem você. Tudo errado sem você. E se você me ama, eu sei que vai me entender. Eu preciso de você. Soldado Evaldo também, já tá no lendário, ao vivaço no Facebook. Eu posso viver sem você. Jack do Barreiro e a Iberg Arqueiro. Nem bem liguei o rádio, então tocou uma canção que o tempo em algum lugar deixou. Histórias quase sempre são sonhos de cor. Meu parceiro DJ Juan tá na área. E alguém cantando amor. Passeios pela tarde, sessão das seis. E quando a luz apaga, beijos outra vez. Andando de mãos dadas, meu coração. Olha, gente, temos tacacá, maniçoba, churrasco. Logo ali, próxima entrada, com a dona Elisete, a style. Pode ir lá. E de repente ouvi você chamar por mim. Sonhos não são sonhos se você nunca viveu. Momentos de amor. Olha o Everton, Macarrão, Cleiton, os passageiros do lendário estão na área. Cássia, Daiane, toda a equipe explosão do lendário. Silva da Marambaia. E aí, Leite Lorde? Passeios pela tarde, sessão das seis. E quando a luz apaga, beijos outra vez. Andando de mãos dadas, meu coração. Aliane, Silene, Mara, as meninas do Tupinambá, aqui no lendário. Fechei os olhos esperando pelo fim. E de repente ouvi você chamar por mim. Sonhos não são sonhos se você nunca viveu. Momentos de amor. Momentos Detona, de DJ amor. Rubi, levando você a uma viagem inesquecível. Olha a Paulinha, Marjorie, as meninas lendárias. Meu bem, deixa eu te beijar. Deixa, vai. Eu só quero amar mais uma vez. Você deu vida para mim. Eu te quero mesmo assim. Sempre só nós dois. Porque tenho algo especial pra lhe dar. Tesouros de amor e me vai encontrar. Você gosta, filha, gosta? Gostei, gostei. Meu grande parceiro Boy, ele, o Jorginho, o tio Val, toda a direção do São Joaquim. Gostei, gostou. Olha o Aranha, seu grande amor, Val Lendária. Ouvi na tua vida porque te quero demais. E essa música é da equipe Faz Gostoso, é verdade. E hoje a nossa festa continua lá no São Pedro, no Tenoné, Forró Zona Travessa 8. E segunda-feira, lá na Via Show! Porque tenho algo especial pra lhe dar. Tesouros de amor e me vai encontrar. Gostei, gostou. Gostoso a gostar de você. Me envolvi na tua vida porque te quero demais. DJ Didio Boy, o DJ mais jovem do Pará. Eu vou aprender a falar inglês. Nós já sabe o português. Deve ser importante. Toda a galera da refrigeração, geladeira. Eu sou filho do Raimundo e da Dona Maria. Nosso grande parceiro Paizinho também, pai. Já tá no lendário, já tem um CD ao vivo. Quero sair pra conhecer, tenho vontade de um dia ser gente, ser grande como o país, do Oiapoque ao Chuí. Eu me orgulho de ser americano do sul. Americano do Sul, Alexandre da Marambá e a Netinha. Eu sei que um dia, e o arqueiro ao lado, a minha vez vai chegar. E com esse tal de cruzeiro, eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. E eu? Eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. Olha o rei da laranja também tá na área. Bora detonando na marambaia. Eu vou aprender a falar inglês. Nós já sabe o português. When feel the rhythm, DJ Digital Boy. Importantíssimo. Eu sou filho do Raimundo e da Dona Maria. Amazonas. Boy, boy, boy. Quero sair pra conhecer. Tenho vontade. Olha o Romário, o rei da fruta. E o rei da laranja também. Ser grande como o país, do Oiapoque ao Chuí. Eu me orgulho de ser americano do sul. Americano do Sul. Alô, Didio Boy, faz essa galera recordar. Vai recordando no lendário assim. Faço tudo pra te encontrar. Meu amor, você não está em nenhum lugar. Preciso tanto de você, sem você não sei viver. Assim pode. Fico louco até só de pensar que você esteja amando outra em meu lugar. A você me dediquei e meu amor te entreguei. Minha amiga, te amo ainda. Preciso tanto de você, sem você não sei viver. Minha amiga, Ruby, te amo ainda. Preciso tanto de você, sem você não sei viver. E a gente já agradece todas as nossas equipes, os passageiros, as lendárias, equipe Explosão, a Val, Aranha, Isó, Gilvan, o João, Berg Taxista, Belzinha, as Panteras, equipe Paz Gostoso, alô Rodrigo. Faço tudo pra te encontrar, meu amor, você não está em nenhum lugar. Preciso tanto de você, sem você não sei viver. Fico louco até só de pensar que você esteja amando outra em meu lugar. A você me dediquei e meu amor te entreguei. O lendário. Minha amiga, te amo ainda. Preciso tanto de você, sem você não sei viver. Vai rolando pra você recordar no som do lendário Rubi. Rubi. Todo o amor que eu tinha na vida eu te dei. vida eu modifiquei. É o garoto de Didio. E recebi de você um adeus tão tristonho. E vi sumir aos pouquinhos o meu maior sonho. Pela quinta vez, refrigeração geladeira, né, Dudu? Acontece que um outro alguém eu achei. Olha a Marjorie, a Pauline aqui ao lado. Que me respeite e me ama como eu sempre quis. Meu grande parceiro Bicolô do Ponte das Flores. E posso até lhe dizer que eu estou mais feliz. Que não vou procurar mais você. Minha vida se modificou. E aí, Búfalo? Adeus, adeus, meu antigo amor. Não preciso mais de você. Adeus, adeus, meu antigo amor. Eu consegui te esquecer. Adeus, adeus, meu antigo amor. Não preciso mais de você. Adeus, adeus, meu antigo amor. Eu consegui te esquecer. Yeah, yeah, yeah. E essa vai de Gato Negro para Suelen, com muito amor e carinho, será? E aí, Drigling? Já tá coisado, meu irmão, pelo amor de Deus? E recebi de você um adeus tão tristonho. Olha as novinhas de luxo, a Carla Alessandra, alô Rosana. Mas acontece que um outro alguém eu achei. Que me respeita e me ama como eu sempre quis. E posso até lhe dizer que eu estou mais feliz. Que não vou procurar mais você. Minha vida se modificou. Bye bye. Adeus, adeus, meu antigo amor. Não preciso mais de você. E aí, Evaldo? Adeus, adeus, meu antigo amor. Eu consegui te esquecer. Adeus, adeus, meu antigo amor. Alô, Didio Boy, faz essa galera recordar. Rubi, levando você a uma viagem inesquecível. Amor, olha o nosso amigo Ney da Ciaza. Que coisa louca. Junto e misturado no lendário, valeu. Foi beijar tua boca e sentir teu calor. Amor, amor, amor. Põe! Esse teu corpo me deixou louco de tanto prazer. E aí, meu amor? Amor, amor, amor. Esse teu beijo faz enlouquecer. Amor, amor, amor. Esse teu beijo faz enlouquecer. Amor, amor, amor. Esse teu beijo faz enlouquecer. Amor, amor, amor. É a música do Dodô. Esse teu beijo faz. Meu parceiro Silva da Marambaia ao lado, ele me falou: Didio, agora eu sou lendário. Alexandre da Marambaia tá no setor. E aí, que bichuzão na área frontal. Amor, que beijo quente. Esse da gente. Em pleno verão, amor, amor, amor. Já vou embora. Chegou a hora. Juro que voltarei pra te ver. Amor, amor, amor. Eu prometo. Amor, amor, amor. Eu prometo que voltarei. Amor, amor, amor. E aí, Monique? Eu prometo que voltarei. Amor, amor, amor. Eu prometo que voltarei. Didio Boy, herdando o dom do mestre e seguindo o legado da família Rubi. A gente nunca esquece. Poderoso Rubi. Meu olhar distante. Sou pássaro errante. sigo a te buscar. Olha as panteras! E aí, Pantera Negra? Numa ânsia louca, te beijar tua boca, outra vez te amar. Boy! Eu tentei em vão me acostumar, viver sem você, já vi que não dá. E aí, Berg? Me ama, me ama, finge até me engana. Se enrosca em meus braços, me mata de amor. Me ama, me ama, finge até me engana. Se enrosca em meus braços, me mata de amor. Eu ando sozinho e no meu caminho tudo é solidão. Já temos CD ao vivo da primeira parte com o Jairinho. Você me faz tão bem. Temos copos do Rubi também. Com que ninguém. Somente R$5 aqui ao lado com o Dodô. Eu tentei em vão me acostumar, viver sem você, já vi que não dá. Me ama, me ama, finge até me engana. Se enrosca em meus braços, detona, DJ Boy! Boy! Um abraço, meu irmão Alan da S Tu. Olha a Cristelle ao lado também. Alexandre da Marambaia. Há momentos no tempo em que paro e penso. Agora é lendário. Que não há mais tempo a perder com você. Capitão Nascimento, seu grande amor. Amor é Margarete, 100% Rubi. Alô, Jacaré, chega junto! CD aqui ao lado da nave! Boy! Toda a galera da Casa Pinheiro, tá no lendário! Todo Poderoso Rubi. Aproveitar os momentos que há tempos incertos, torna tudo concreto, o que se puder fazer. Aproveitar os momentos que há tempos incertos, torna tudo concreto, o que se puder fazer. E deixar tudo acontecer. Dali, DJ Boy. De hoje em diante eu sou gostar de quem gosta de mim. Não quero ficar desprezado, humilhado, sofrendo assim. vai bater a boa. Amar como eu te amei, chorar como muito eu chorei, são coisas que o meu coração já não quer aceitar. Lendário. Um dia eu jurei pra você, foi, pra me te fazer feliz. Coitado do meu coração que amor e não é feliz. Tão pouco durou nosso amor, eu quase perdi a razão. Pra recomeçar outra vez, fugir da solidão. Diz pro Didio, vai! Diz pra mim o que fazer, meu amor. Diz pra mim como esquecer você. Olha o nosso parceiro, Evaldo, ao lado do Carlitão. Alô, Carlito! E ele já avisa, dia 10 de agosto, véspera do Dia dos Pais, que é o aniversário dele, lá da Via Show, reunindo as melhores aparelhagens, Cineral, Príncipe Retrô, Carroça da Saudade, e claro, o nosso lendário Rubi, vai ser muita onda! É o garoto Didio. Amar como eu te amei, chorar como muito eu chorei, são coisas que o meu coração já não quer aceitar. Diz pra mim o que fazer, meu amor. Diz pra mim como esquecer de você. Os passageiros da nave aqui ao lado. E a paz gostoso. A minha tentativa foi em vão, eu sei. Equipe Explosão. Pra querer ganhar seu coração. Oh, oh. Lendário. E todos os argumentos que criei pra você, você não aceitou, então chorei. Olha a Paulinha e a Marjorie! Confesso, fiz loucuras por você, mas foi tempo perdido, fracassei. Mas saiba que não sou de desistir, você ainda vai cair nas minhas mãos. Eu sei que tudo pode acontecer. Alô, Jairinho, chega junto! É todo meu. Todo meu. Todo meu. Todo meu. Rubi! Vai recordando, vai! Das flores. Eu sei que tudo pode acontecer. Você sabe? Um dia você vai ser todo meu. Todo meu. Rubi! Boy! Um dia você vai pensar no que faz. E a saudade. Meu grande parceiro Ricardinho Ostentação. Lembrar dos tempos. Olha o rei da laranja aqui ao lado. Aquele nosso sonho tarde demais, sem realidade. Quando se ama, a gente não traz. Temos temos somente uma camisa do lendário pra vender aqui com o Dodô. Já tenho um novo amor aqui, oh, oh. O lendário. Baby, já cansei disso tudo. Baby, já não me iludo. Já tenho outro em seu lugar, oh, oh. Baby, já cansei. Belzinha aqui ao lado é a nossa divulgadora Cris e o arqueiro. E aí, Berg? Atrás, Silva da Marambaia. Aquele nosso sonho tarde demais, sem realidade. Quando se ama, a gente não traz. Agora penso mais em mim. Já tenho um novo amor. Já cansei disso tudo. Baby, já não me iludo. Um abraço, meu parceiro Everton Macarrão, Leiton, os passageiros do lendário. Baby, já cansei disso tudo. Baby, já não me iludo. Já tenho outro em seu lugar. O som das estrelas. Seja uma estrela, siga essa estrela. Rubi, o som mais claro da Amazônia. Rubi. Amor que vai é saudade que vem. Quando conheci você, logo me apaixonei. E aí, Gerrazinho? Foi só um beijo pra gente se amar. Ele e a Vanessa. Não demore tanto. Olha, Cristério, Alan, AS2! E tudo, enfim, foi felicidade. O tempo foi passando e a gente cada vez mais se amando. Eu aprendi a ser só de você. Não demore tanto. Vai, volte logo e não esqueça de mim. O amor é lindo, eu sei. A distância é ruim, eu vou chorar até você voltar. Nunca morrem. A espera acabou. Lendário Rubi Saudade. Lendário. O lendário é o garoto Didio. E tudo enfim foi felicidade. O tempo foi passando e a gente cada vez mais se amando. Nosso grande parceiro Marcelo da Ópera tá aqui ao lado, curtindo o lendário. Não demore tanto. Sei que sozinho vou sofrer. Oh, oh, oh. Vai, volte logo e não esqueça de mim. O amor é lindo, eu sei. A distância é ruim. Até você voltar. Você está no Rubi. Aqui a emoção é inigualável, é incomparável. Vem. Rubi. Me fez amar outra vez, eu tanto temia. Eu tinha medo de sofrer. Você acendeu em mim um desejo, mergulhei. Já temos CD ao vivo. Na primeira parte com o Jairinho. Paixão. Gravação é do tio Givaldo. Agora eu te amo, isso não é segredo. Mas tenho medo de perder meu lugar no seu coração. Você trouxe a paz que eu tenho. O nosso mestre DJ Juá. Você trouxe a paz que eu tanto queria. Me deu razão pra viver. Acordando no som do lendário. Diga, meu bem, por que a gente briga tanto assim? Se eu sou louco por ti, você morre por mim. A última vez que brigamos, você um abraço deixou. Casal Marajó, Adriano e o Jefferson. Não demorou. Agora som lendário. Mas o pranto voltou. Confesso que eu tive medo de tudo acabar. Pedi tanto a Deus lá em casa pra você voltar. Se demorasse um pouco mais, eu iria te buscar. Não podemos viver separados como o sol e o luar. Você mora no meu coração. Parceiro Rubinho e a Simone. Mas não demorou muito tempo em prantos voltou. Já já teu mestre de Jumar. Confesso que eu tive medo de tudo acabar. Pedi tanto a Deus lá em casa pra você voltar. Se demorasse um pouco mais, eu iria te buscar. Não Maria tá no lendário. Quando estou distante, escrevo pra você dizendo assim: a saudade é tanta, eu não consigo te esquecer. Alexandre, Mário Baia, Betinha e aí, Berg. Eu vou despresso, meu Triguilinho. Eu vou despresso, meu amor. Vou despresso, meu amor, pra te encontrar. Eu vou despresso, meu amor. Eu vou despresso, meu amor. Vou despresso, meu amor, pra te encontrar. Detonando assim. A saudade é tanta, eu não consigo te esquecer. Se não voltar agora, de saudade vou morrer. Por isso, quando estou distante, escrevo pra você dizendo assim: eu vou despresso, meu amor. Eu vou despresso, meu amor. Vou despresso, meu amor. Vou tocar mais uma, o hino do lendário. E vou chamar o Papi Dance pra detonar pra galera. Cheio de desejo e emoção, vai fazendo a pedra, meu povão. Quem não dança agora vai dançar, quem não balançar vai balançar. Segura aí, não deixa cair, aqui é o lendário Rubi. É o Rubi, o lendário Rubi. Claro que sim, que sim, que sim, que sim. É o Rubi, o lendário Rubi. Claro que sim, que sim, que sim, que sim. Os passageiros, as lendárias equipes Luzão, Val, Aranha, Isó, Gilvan, João Seguidor, as Panteras, equipe Paz Gostoso, empresário Rodrigo, Belzinha das Passageiras, Aloberg, o Arqueiro, nosso diretor, Gilvan Boy, é, é Alexandre. É claro que sim, que sim, que sim, que sim, é o Rubi, o lendário Rubi, é claro que sim, que sim, que sim, que sim. Rubi, o lendário Rubi. O primeiro a gente nunca esquece, sempre tá no topo e nunca desce. Um rei que não perde a majestade, seja no presente ou na saudade. Quem não dança agora vai dançar, quem não balançar vai balançar. Segura aí, não deixa cair, aqui é o lendário Rubi. É o Rubi, o lendário Rubi. Claro que sim, que sim, que sim, que sim. É o Rubi, o lendário Rubi. Claro que sim, sim, que sim, que sim. Festa bonita! Hoje o nosso lendário Rubi, pela primeira vez aqui no São Joaquim, na Marambaia. Claro que sim. Amanhã a nossa onda continua lá no Tenoné, é Rubi, no São Pedro, Corrozona Travessa 8. É claro que sim. Amanhã no Tenoné. Que sim, que sim. Segunda-feira da Via Show. É o Rubi. É o Corrozona da Via Show. Rubi. E agora eu vou chamar o Babidense pra detonar o nosso mestre DJ Gilmar.